ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Hoje vamos percorrer uma das obras, ao mesmo tempo, mais difíceis e mais expressivas e simbólicas do século XX, o Quarteto para o Fim dos Tempos, ou para o Final dos Tempos, de Olivier Messiaen, dividido em 8 partes. Messiaen nasceu em Avignon, na França, em 1908 e morreu em 1992, filho de uma poetisa. Ele escreveu esse quarteto preso pelos nazistas em 1941 e juntou-se a 3 outros músicos que também estavam presos. Fizeram primeiro a audição do trio na prisão, momentos trágicos, dolorosos, e posteriormente ele fortificou, digamos assim, o quarteto com a introdução da parte para o piano. O quarteto tem violino, clarinete, violoncelo e piano. É uma obra ao mesmo tempo complexa, estranha, cheia de sofrimento e repleta de esperança. Messiaen era profundamente católico e acredita na obra de Deus, embora chegasse a desconfiar que estivesse perto do final dos tempos, como assim pensaram todos aqueles que viveram a tragédia do nazismo. A primeira parte do Quarteto para o Fim dos Tempos é a Liturgia de Cristal, na qual ele busca apresentar o despertar dos pássaros entre as 3 e as 4 da manhã. Os pássaros, diga-se entre parênteses, sempre foram personagens, não apenas desta, mas de muitas obras de Olivier Messiaen. Vamos ouvir na duração de 2 minutos e 44 segundos. Esta foi a primeira parte do Quarteto para o Final dos Tempos, de Olivier Messiaen, a liturgia de cristal que corresponde ao despertar dos pássaros entre as 3 e as 4 da manhã. Passemos à segunda parte, que é um vocalize para o anjo que anuncia o final dos tempos. Ela é uma obra articulada ao redor de uma seção central, em andamento moderado, onde o violino e o violoncelo com surdina fazem uma longa melodia. Uma das características desse quarteto é que os 4 instrumentos não tocam em todos os movimentos, em todos os andamentos. Vamos então ouvir essa segunda parte, o vocalize para o anjo que anuncia o final dos tempos. Duração 5 minutos e 5 segundos. Thank you. Este foi o segundo movimento, Vocalize para o Anjo que Anuncia o Final dos Tempos, do Quarteto para o Final dos Tempos, de Olivier Messiaen. O terceiro movimento é o Abismo dos Pássaros. Esse Abismo dos Pássaros tem uma forma tripartite e que é profundamente dolorosa, embora ela seja tocada por um só instrumento, a clarineta. Ela tem o tempo lento, expressivo e triste. Segundo o autor, os pássaros que simbolizam o nosso desejo de luz, de estrelas, de arco-íris e de jubilosos vocalizes. Aqui está um dos momentos importantes desse quarteto. Esse clarinete tem uma solidão, uma amargura e ao mesmo tempo uma esperança. Eram tempos de guerra, eram tempos de dor. Vamos ouvi-lo em seguida nos próximos 8 minutos e 19 segundos. É uma obra-prima para clarinete solo. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Nós vamos juntar agora as quarta e quinta partes. Um intermezzo muito rápido, de 1 minuto e 42 segundos, no qual é uma espécie de scherzo, sem piano, e uníssono entre os outros três instrumentos. E em seguida, é uma elevação, um elogio à eternidade de Jesus, que é um dos movimentos bonitos, é o maior movimento desse quarteto, na duração de 10 minutos e 48 segundos, nessa gravação que estamos a ouvir, e ao final do programa darei o nome dos intérpretes. Então vamos ouvir essas duas partes, a quarta e a quinta. Thank you. Ouvimos o intermédio, o intermezzo, e a elevação da certeza da eternidade de Jesus, parte do quarteto para o fim dos tempos de Olivier Messiaen. A parte número 6 se chama Dança do Furor para as Sete Trombetas. A Dança do Furor pelas Sete Trombetas é uma passagem bastante complexa dessa obra. Eu vou pedir desculpas aos ouvintes, mas por razões de tempo, o quarteto é grande, mas os comentários, eu tenho feito comentários brevíssimos, nós não poderemos apresentá-la. A Dança do Furor para as Sete Trombetas. E passaremos em seguida para os dois movimentos finais. A parte número 7 se intitula Confusão de Arco-Íris para o Anjo que Anuncia o Final do Tempo. É o movimento mais elaborado, que é dividido em 7 sessões. O tempo não me permite especificá-las aqui, o ouvido dos ouvintes perceberá. A duração é de 6 minutos e 59 segundos.